Enquanto o rádio tá aí para ser ouvida por orelhas mutantes, livres de preconceitos definidos, impulsionando a produção própria, uma invasão infantil, pura. Com uma pitada bem forte de pimenta nas pizzas calabresas massificadas, que emporcalham nossa sensibilidade, subestimam a inteligência e igualam as chamadas arte com A maiúsculo, de academias, de críticos letrados, esparramados nas cadeiras universitárias. Uma injeção contra a raiva ao redor do umbigo, no osso da ligação exterior. Osso rádio pra cacete!